Ok, IN4 na área. Mestre PHK, Negro Chandili, DJ Buiu, BV. Este é o retrato da cidade. Pois, sempre atento a cada cruzamento. No extremo, sinal vermelho. Movimento suspeito, ligeiro. Fuga contra o tempo, apelo. Flashback, moleque, de leve um back. Incentiva na rima, agita, mas não é apologia. Rua faz, a vida ensina. Quem erra na medida, a maioria se esquiva por rotina, sai da mira. Placa indica, a área de quem paga e se divida. Radial, direto, eleva a atmosfera Itaquera. Comunicação interna convocando os adeptos. Ideia na ponta da caneta, cura sem remédio. Cidade em retrato, nós os autores no tema. Anos de anonimato, agora quem faz a cena? Saca só meu chapa, eu estou tendo uma visão. No contratempo, segmento, movimento, uma nação. Criou raízes no Brasil, tipo link da internet. Clique no menu, DJ grafite, break rap. Na terra da garoa, essa cultura se fortificou. Dialeto sujo da rua, minha obra-prima que nunca mudou. PHK e N4, mal criado por natureza. Atitude faz o homem sacar o que é firmeza. Comunicação interna convocando os adeptos. Ideia na ponta da caneta, cura sem remédio. Cidade em retrato, nós os autores no tema. Anos de anonimato, agora quem faz a cena? Como um trem expresso, cruzando a cidade de concreto. Em imagens ocultas que transmitem um manifesto. O funde o cérebro, expressão máxima sem mérito. Enigmas nas ruas, traz o segredo e o mistério. Contaminados pelo verso, retratando o submundo. Sugismundo, vagabundo, espalha a arte pelo mundo. Mil anos do futuro, o grafiteiro é verdadeiro. Desde o primeiro traço, adquire o respeito. Comunicação interna convocando os adeptos. Ideia na ponta da caneta, cura sem remédio. Cidade em retrato, nós os autores no tema. Anos de anonimato, agora quem faz a cena?